Mas vocês não acham que tá cortando ou só pra mim que tá cortando aí? Cara, eu tô ouvindo de tava boa. Cortando um pouco também. Deixa eu, pera aí, deixa eu deixar o torrent aqui, pera. O filho da puta. Por isso. Não, mas eu tô ouvindo de boa, cara. É mesmo. Tô ouvindo de boa. Que dá uns cortes de vez em quando e consigo ouvir vocês muito direito, não. Pô. Tá melhor, é? Melhorou, é. É, até o momento. Eu tava ouvindo de boa já, então. Pra mim é indiferente. Agora tá melhor, Bruno. Agora não tá curtindo nada. Tava. É o torrent que tava. Fala, macacada, aqui quem fala é Gary Bilbo, apresentador que vale. Aqui comigo estão Evandro Louco, ainda vivo nesse frio, Bruno Henrique, um oco abaixo de zero, mesma piada. Tá bom, agora calha, Ultimate Hawkeye. Ainda faço parte do site mesmo, sem postar e participar do podcast. Muito obrigado, temos retornando às cinzas, Frandinho do Capeta. Agora teclando como um ninja. E também temos aqui o nosso amigo Zwaist. Olá, boa noite. Nossa. Boa noite. E por último, logicamente, Alice Spiegel. Eu descobri que eu não tenho pé. Não entendi a referência, mas enfim. Foda-se você, eu entendi, eu dei risada. Engraçaralho você. É, pessoal, hoje falaremos sobre as novidades da Comic Con, tudo o que aconteceu, a gente vai falar as coisas mais importantes, só o que interessa. É, foda-se DC, porque a gente não vai falar de DC hoje. Boa noite e vamos comentar logo essa porra. I suppose you've been a victim, I suspect you may have lied. If you lost all ambition, won't you give this thing a try? If you can and you fail, you won't be the only loser. These kids don't stand a chance with you in their future. Oi galera, eu sou a Subumbum Pimentinha e vou mostrar pra vocês o top daquelas minas, aquela que são baixa, aquelas recalcadas. Se liga aí novinha, ou toda recalcada, tá toda se doendo, eu sou top na balada, vem comigo assim. Top, top, top, top, top, top na balada, top, top, top, top, pega aqui, recalcada. Pessoal, começando aqui, vamos falar primeiro de quadrinhos, das novidades que teve da Comic Con, pelo menos até o momento. Alguém gostaria aí de puxar uma novidade que eu acho interessante, que vale a pena comentar? Tá, então teve aquela por causa de Age of Ultron, teve aquela minissérie chamada Hunger, que o Galactus vai parar na porra do universo Ultimate lá, né? E esse cara, vai acabar essa bosta, não sei o quê. Daí agora vai ser uma minissérie chamada Cataclysm, né? Cataclysm. Que vai ser escrita pelo Bendis e desenhada pelo Mark Bagley. Daí os caras vai ser o seguinte, vai ser os caras tentando mandar o Galactus de volta pra realidade normal, né? Meio. É, vai participar todo mundo, vai participar dessa porra aí. E daí especularam que essa é a maior mudança no universo Ultimate desde que ele foi criado. Então o negócio é serious business mesmo. Desde Ultimato? Não, eles falaram que desde que foi criado. Daí já começou a especular, né? Uns falaram que a porra toda vai acabar e que quando há a possibilidade do Peter Parker, não, do Miles Morales lá, o negrinho, pô, vir pro universo meio mesmo do Galactus. Então, aquele dia que a gente foi pra balada e ficou balada inteira falando de gibi, cara. Ó, legal pra caralho. A gente tava até falando disso, porque com esse bizu aí do Superior, né, cara? Com certeza vão matar o Otto / Peter Parker e vão introduzir o... Ô, filho da puta! E vão introduzir o Ben Reilly 2.0, né, cara? Que é o Miles Morales aí, né? Uhum. Tô achando que vai ser isso. Ó, cara, tô achando que o negócio vai ou vai pro saco mesmo ou vai virar HQ digital, mas... É, mas... Acho que vai ser uma mudança grande. Mas se for pra destruir, eu acho que eles vão... Tipo, vão puxar alguns pra cá, além do Morales, né, cara? Mas quem? Quem não vai ficar... irrelevante, cara, e... Porra, porque daí dois Capitães América... Eles não iam matar o... É, pois é. Vou acabar com o Nick Fury preto, cara. Porra, se bem que ia ser legal, cara. Tipo, o encontro do Capitão América. Ia ser legal acabar com o Nick Fury preto, é isso que você falou? Ia ser ótimo. Isso é uma maravilha, cara. Não, eu disse mal. Não, isso dá cadeia, hein? Vamos acabar cara. Com o Fury preto agora que os caras introduziram nos filmes o cara. Não, é cambada de buceta. Vamos esconder seus bosta. Cara, a questão é que é a seguinte, tipo, o Capitão América Ultimate, que era massa velho, o pé na porta na cara, vou comer tua mãe e tal. É o soldado, né, cara? Porra, não é mais assim, mas depois que o Peter Parker morreu e ele teve um pouco de culpa, já a bunda amoleceu, tá igualzinho o Capitão 66. Ah, então, tipo, se passar ele pra cá, não vale diferença nenhuma. Não vale trazer, então. Porque, tipo, porra, é pouca diferença. Tem lá o Colossus que é viadão, tá ligado? Já morreu faz tempo. Morreu faz tempo, né? então. Tem, tipo, um ou outro que, porra... O Wolverine, o loirinho... Loirinho, é, que dividido no meio lá, o cara é 4. Mas, cara... Acho que não. Olha, o Reed Richards vilão seria legal. Pois é, pode ser. Cara, ou se pá, eles vão fazer, tipo, deixar como se fosse aquelas terras paralelas da DC, que às vezes vai acontecer um crossover, uma viagem temporal e algum caralho a 4, assim, pra zonear tudo, tá ligado? Acabar de vez, eu acho difícil, cara. Não vende bem, mas digamos assim, o universo Ultimate começou com Bendis e Bagley, né? Só tava com o roteirista na minha boca e desenhista também. Salvo o Drew Bennett, o cara que fazer um arco outro agora. Então parece que os caras vieram pra fechar o ciclo mesmo, entendeu? A impressão que eu tive é essa. Ah, mas que acabe mesmo. Pau no cu do Ultimate, de pouca coisa essa merda. Vai tarde. Pô, o Ultimate chora. O Hawkeye Ultimate, o Capitas, assim, li essas paradinhas só. Li um pouco de Quarteto. Mas de resto, eu caguei. Ah, mas eu salvar o neguinho lá é a única coisa que pode salvar, né, cara? Porque realmente é o único personagem novo do Ultimate, cara. É o único personagem negro relevante, né, cara? Vai tomar no cu. Eles vão introduzir o Abraham Lincoln no negócio, que vai libertar os negão de novo. Prosseguindo aqui, alguém tem mais alguma coisa pra falar de quadrinho? Ah, sim, pelo que sim, meu amigo. O Chuck Palahniuk, eu acho que assim que pronuncia o nome daquele filho da puta, anunciou a sequência, né? Do Clube da Luta. Clube da Luta 2. Todo mundo falou, ai, vai ser filme. A porra do Omelete não sabe nem. Os caras estão uns redatores de merda, né, cara? Anunciaram como é ser filme, todo mundo fala filme. Você vai ler a notícia, é uma graphic novel que vai sair, tá ligado? Aí que vai contar 10 anos depois na vida na cabeça do narrador. Como está Tyler Durden, tá ligado? Mocadinho e seu subconsciente lá, mexendo nas sinapses do filho da puta. E provavelmente eu vi uma parada que ele vai ter um filho, já que o narrador teve um filho com a Marla. E vai ser ali uma história sombria, segundo o Palahniuk. Vai ter um filho com o Milo? Não, com a Marla. Com a Marla. Olha, assim, o cara é gente boa, seus porra. Pô, fiquei empolgadão, né, cara? Apesar de eu achar uma merda essa ideia de querer ficar destrinchando, mostrando coisa depois que não precisaria mostrar, que o filme tinha fechou redondinho ali. É, eu também acho. Pena, né, cara? Ah, eles podiam fazer um prequel, Before Fight Club. Before Fight Club. Eles não gostam de gordo, por isso que eles não quiseram deixar o filme redondinho, assim. Eles até mataram o Bob, o único gordo ter tudo do filme morreu. É, cara. Porra. Bem dessa. Aquilo lá é o pai do frango, né, velho? Caralho. Cara, vocês tiraram o frango do bagulho? Eu tirei, escroto do caralho. Ah, bloqueou ele, sabe? Cara. Não, não bloqueei, só derrubei. Se quiser ele voltar. É só clicar no verde. Ah, é, né, cara? Teve o Gaiman chorando lá no painel da Comic Con lá. Ah, é, que ele encontrou o Sam Kitty, né? Encontrou o Sam Kitty, chorou. Ai, que viado. Mó viadão ele. Faz uma HQ de viado e chora que nem um viado. Uma HQ de hipster, né, cara? HQ daqueles filhos da puta que trabalham na Livraria Cultura, tá ligado? Ô, cara, sabe um gibizinho aí? Ai, essa lei Sandman, né, velho? Vai tomar... Essa lei Sandman. E, cara, outra coisa que eu ia comentar, que agora que eu lembrei que é relevante, pô, esse negócio do Romitinho ir pra DC, cara. Pra DC, né, cara? Ah, cara, tipo, não... Tinha, não... Porra. Pô, mas também, né, cara, um desenhista datado numa editora datada, né? Não, peraí que tem gente aqui que falou que só tava lendo DC agora. Cala a boca, cara, não vou ficar revelando essas coisas. Olha aí, ó, eu nem falei quem que era, tá puto estranho. Tá se entregando aí, Bruno, aí, ó. Não há dúvida, é um idiota. É o traidor do movimento aí, ó. Ai. Então, o Romitinho indo pra DC, né, cara? E aí, o que vocês acham? Porque tá todo mundo saltando fora da DC, caralho. Pois tá é, todo, cara. Pois tá todo mundo fugindo. Uma galera vazando e o cara quer ir pra lá. Mas é aquilo, cara. É que nem futebol, meu. Pô, teu time. É tipo que nem o Santos. O Neymar caiu fora. Os caras têm que trazer o Robinho pra a torcida não ficar nervosa, pra cara. Pra tampar buraco, bem dessa, né? É a mesma coisa, cara. Então, cara, só ia comentar que é o seguinte, tá, tipo, o cara não é o melhor da Marvel hoje em dia, mas eu acho que é mais pelo ícone, pô, o pai dele era um deus na Marvel, o cara só trabalhou na Marvel até hoje, entendeu? É, acho que eu caí, mas, pô, tipo assim, perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra, mas entendeu? Aquela parada do filho rebelde, né, cara? Ai, eu vou pra Marvel só porque, vou pra DC só porque o pai trabalhava na Marvel. Não, tipo assim... Não, cara, gurizada nova, né? sabe aquele joguinho da bandeira, assim, que você tem que entrar no terreno do inimigo e pegar a bandeira? Pô, cara, tipo, o Romitinho, os caras vão lá e pegam um Romitinho e a bandeira do lado da Marvel, cara. Chega lá e tira ele. Nossa, pior, assim, né, cara? E diz que vão botar ele pra escrever e desenhar o Superman, cara. Será que Mas escrever... E o negócio do Batman Zero Year lá, ano zero? Que anunciaram essa birosca também. Ah, manja o Greg Capullo lá? Aham. Uhum. Ele é todo tiozão, roqueiragem, assim, tal, né? Bombadinho, pá. Daí diz que vai. Ele vai. A partir da revista número 25, ele vai começar a usar um uniforme diferente. E nessa Years ele vai mostrar uns negócios bem como se o cara curtisse heavy metal, assim, por isso aí. Nossa, que bosta. Putz, cara. O Batman Red Base, né? Caralho, cara. Ele se tornou o Batman porque ele viu o Ozzy comendo a cabeça do morcego e ele quer ser comido pelo Ozzy. Caralho, que merda, cara. Ai, cara. Alguém quer ter mais alguma coisa pra falar de quadrinho ou podemos partir para o próximo? Eu acho. Eu posso falar? Sim. Fica à vontade, Frank, fala lá. Então, como eu tava fora da conversa metade do tempo, eu não sei se já comentaram, mas o Walking Dead vão republicar as primeiras edições coloridas agora. Eu sei que tá todo mundo cagando pra isso, mas como eu acabei de abrir o omelete, eu tinha que falar alguma coisa. Então, pronto, é isso. Eu acho isso uma filha da putagem, cara, porque tu compra as edições original lá, tudo preto e branco, e os filha da puta querem colocar cor, fazer o cara gastar de novo. Preto e branco é livro de colorir pra pessoas que gostam de pintar. Ah, vão tomar no cu, meu, puta que pariu. Ah, sem contar que o cara já fez o quadrinho já pensando que é preto e branco, né? Você vai colorir, você vai tirar uma parte daquilo, tá ligado? É. Isso que fode. Mas... Dinheiro, pesado, dinheiro. Dinheiro que importa. É. Dinheiro e mulher, dinheiro, né? Só um pouquinho, a gente vai falar do Simão Pegg ou a gente vai deletar essa parte do podcast também? Pode falar. O Simão Pegg. Simão Pegg. Tentaram beijar lá no Simão Pegg, um cara aí, no filme. É? Tentaram, uhum. Cara? É? Não, mas não, nem vamos falar do Simão Pegg, não, porque Simão Pegg casou com o Ranger Verde, casou com o Ranger Verde e foi embora. É, verdade. Foi embora. Lembranças. O próximo podcast vai ser sobre Tartarugas Ninja, hein? Fiquem espertos. Filha da puta. Segue aí, ô. Então, pessoal, vamos falar agora de televisão, assim, algumas novidades sobre séries. Vocês têm alguma pra citar? Eu não assisto série. Série só o Breaking Bad, né? Eu acho, que eu não sei bosta nenhuma, só vi que o Bryan Cranston, que é o cara que faz o Walter White, tava se masturbando lá, uma coisa, porque ele se beijou. Beijou é ele mesmo, si próprio. Caramba, aquilo foi muito foda, meu. Ele entrou com uma máscara de Walter White, cara. Tipo, ele entrou com a máscara dele mesmo, assim, no negócio, cara. Foi muito foda. É, então acho a gente pode ser tirado de masturbação. Olha só, cara, eu não assisto série, mas tem umas notícias bem interessantes aqui, ó. Porque, cara, eu tava cagando pra Comic Con, né? Eu fui ver as notícias agora, tá ligado? Olha lá, os 12 macacos vão ganhar uma série pelo Sci-Fi. Provavelmente vai ser uma bosta, que é pelo Sci-Fi. Mas quem vai escrever? Você ou o Vini? Nossa, cara, eu não entendi. 12 macacos do Sci-Fi, que cara burro, velho. Meu Deus. Não entende as referências. Vai, segue, você é burro. Ninguém entendeu, pera aí, não vem me chamar de burro, só o Alice dessa porra. Só o preto. Claro, eu sou inteligente, uma pessoa legal, uma pessoa vem, simpática. Não perde tempo pra besteira, viu? Daí tem essa parada dentro dos 12 macacos que eu achei interessante. Tem o diretor lá do Battlestar Galactica, também vai fazer uma série de ficção científica nova. É. O que mais? Tem uns teaserzinhos aqui, tudo branco, tudo menené. É, tem agora que vai chegar Canário Negro na série do Arrow, do, né? Do Arrow, é. Isso. Tem aquele vídeo. Tem aquele vídeo do Game of Thrones também, de todos os personagens que morreram. Todos. Uma galera, então, hein? Uma galera, esse vídeo ficou comprido. Olha só, cara. E tem esse aqui, o Alit vai gostar, ó. Tem uma série de TV do Drácula cheia de violência agora e o caralho é 4. E tem um negão, hein? Que é nossa, tesão foda pra caralho, representando a gente lá. Mas ó, participando do bagulho. Olha como a série se vende. É uma grande novela internacional que é jovem, sexy, sobrenatural. Puta, parabéns. Nossa, isso, se tiver, cara. O Tarcísio Meira. Que merda, hein, cara. Caraca. Parabéns a todos envolvidos. Cheiro de Supernatural. Total, né, velho? Essas porra de Vampire Diaries e o cara é 4. Ah, que bosta, né, cara? Vamos ver assim, que se cagarem no pau fudidamente, daí eu mando os amigos lá pra. Os amigos. Foda-se. É. E a série que importa desse ano, que é Agents of S.H.I.E.L.D., né? Sim. Vou mostrar o episódio. Hã? Vou mostrar o episódio lá. Ah, mostraram inteiro? Mostraram o primeiro episódio inteiro. Que foda. Aí sim, hein? De firmeza. Você viu alguma consideração do pessoal que assistiu? Alguém assistiu aqui? Sim, porque a gente tava lá, a gente foi lá assistir, galera. É, mas os caras podem ter gravado, cara. Ah, cara, eu tenho os esquemas de spoiler aqui. Fala aí. Vamos ver. É. Parece que é citado. A Extremis é citada nesse episódio aí. Aham. Os Extremis do filme do. Sim, né? Do de ferro, do homem. É, o episódio começa com o garotinho sendo salvo por seu pai, que é aquele negão lá que todo mundo chama de Carlo Cage, né? Mas é o negão desconhecido lá dos anos 90 lá. Isso. É depois de uma explosão. Aparentemente o cara pega o filho e sai escalando um prédio. Não. Aparentemente o cara pega o filho e sai escalando um prédio, enfiando a mão nas paredes, dando a entender que um dos seus poderes é força sobre-humana. Uhum. Daí diz que ele salva uma mulher. Derruba alguém, filma isso com o celular. E tem uma garota misteriosa que todo mundo conhece depois, que é a Sky, que é interpretada pela Chloe Bennett. Daí, ó, é revelado realmente que Nick Fury forjou a morte do Coulson pra unir os Vingadores, né? Coulson disse que ele realmente esteve morto por alguns segundos, mas foi reanimado e depois enviado para o Tahiti pra se recuperar. Tahiti? Pera aí, cara. Porra. Campeão da Copa. Ele precisa que tem a medicina boa, que é legal, fala é Cuba. Eu acho que o cara é raro, tá ligado? É, botaram um pó de zumbi nele e aí ele voltou. Cara. Ele foi ficar num bangalô no Tahiti. Foi traficar. Quanto tempo de recuperação você será que precisa, tipo, de meio metro de metal saindo do seu peito, cara? Mas era de Brinks, gente. Era supor. Era de Brinks, ó. Era zoeiragem do Loki. Era zoeiragem. Daí só pra fechar que diz que a Maria Hill começa a conversar com Maria Hill, que é gostosinha do filme lá mesmo. Uhum. Começa a conversar com o médico da Shield, né? Daí ela pergunta, ele não sabe, né? Daí o médico fala, ele nunca poderá saber sobre essa relação do Coulso, mas ninguém sabe o que é. Daí tipo, diz que esse é o primeiro grande segredo da primeira temporada. Vão ter que manter o Coulso na surdina ali e saber que ele tá vivão. É, não, tipo, ele não sabe. Porque pode falar que, tipo, que, sei lá, que ele tá com parte de robótica ou que ele é um MVA. Tipo, assim, será que ele sabe? Tipo, ele morreu comendo o cu dele dela. Ele nunca poderá saber, entendeu? Se aproveitaram dele quando tava inconsciente, né, cara? Curraram o Coulson, né, cara? Curraram o Coulson. Ai, caralho, certeza que foi o Nick Fury, cara. Mas, na verdade, aconteceu isso aqui, ó. Aí, vai ser tranquilo, né? Quando o. Tipo, uns caras que levam as coisas de boa, tipo o Thor ou o Hulk, ficarem sabendo que foram enganados, né, cara? Vai ser, com certeza vão levar numa boa. Ele vai chegar assim, pegadinha da gente com. Console lives. Faixas e cartazes na frente do. É isso aí, né, cara? Vamos esperar a série introduzir personagens legais aí pra virar filminho depois. Ou só fazer uma ponta no filminho mais irrelevante. Khan, tipo do Capitão América, tá ligado? Cavaleiro da Lua. É, eu espero ver esse personagem urbano que vale da Marvel, cara. Pô, eles têm. Eles... de merda legal. Eles têm uma gama, é. Eles têm uma gama gigante de personagens pra provocar isso aí, né, cara? Então. Eu disse que a Marvel tem 4 mil personagens, cara. Pois é. Tipo, eles não precisam inventar personagemzinho que não existe pra série, né, cara? Bota, aqueles, o pessoal lá dos Thunderbolts, lá, dos Novos Guerreiros. Vixe, cara, dá pra fazer uma putaria, né? Mas série, tipo, saldão da bucharada, né? Mas isso é mesmo, cara. Mas tem que ser, cara. Mas isso aí mesmo, cara. Mas isso que é legal, os personagens bucha lá, humilde e simples. Isso, do povo. Do espero povo. Que pelo menos como sejam bem você. Trabalhados, né? Ah, esse bem trabalhado pode dar certo. Mas, Will, o que mais, galeroso? Ah, teve o trailer da quarta temporada de The Walking Dead, não sei se vocês cagaram, eu não assisti ainda. Certeza total, caguei completamente. Cara, só eu caguei. Teve um painel só dedicado ao Bates Motel também, que não assisto, só tô lendo aqui no Omelete. Deve ser uma merda, isso, né, cara? Deve ser uma bosta, mas tem muito nego falando bem, cara. É, renovaram pra segunda temporada que eu sei. Porra. Caralho. Eu caguei, eu sou a única série que eu não caguei mesmo foi Breaking Bad. É a mais foda de todas. Tem que assistir essa porra. Dois. Ah? Também. Ai, porra. Não consigo assistir seriado. Porra. Ah, é, eu falei tá isso, bom. Né? Acabou de falar. É você e o Bruno. Dois, né? Tá bom, problema deles. Alguém tem eu mais alguma coisa? Eu falei com você, então você cala não, sua boca. Foda-se, problema seu. Ah. É, alguém tem mais alguma coisa? Broxa, a mulher vem querer descontar na gente, é foda. Alguém tem mais uma consideração a respeito do que foi pronunciado de televisão na Field? Eu tenho. É, Saramandaia é uma minissérie boa pra caralho, assistam, velho. Já que tem a gordona lá, Pia? É, então vou ter uma redonda. É muito bom, cara. Ah, pô, tem a Débora Bloch, né? Tem a Débora Bloch, oh. Porra. Chutaça, cara. Mas passa na Globo, eles manipulam. Eles manipulam as informações. É verdade. Adoro eles colocaram uma gorda lá, eles querem jeito. Que você seja um gordo. Aí, ó. Prova disso é o frango. É, assisti muito Saramandaia. Do tempo do frango, não. Bom, mas Saramandaia é um terror melhor do que Supernatural, devo admitir. Ah, mas, porra, cara, Crepúsculo é um terror melhor que Supernatural. Que merda, cara. velho. Partindo então aqui pro próximo, pessoal, vamos falar de cinema, do que foi falado, muita coisa, né, temos pra... Nossa, salientar. Agora sim, estamos chegando no assunto que importa. Agora a gente perde a nossa noite. Não, então, ó, começando com a merda, que a Zoe Saldanha falou que Guardiões da Galáxia é o grupo mais poderoso da Marvel, né, cara? É, mas é. Tá certo. Puxa muito. Mas mano. É, porque você tá no, só porque você tá no filme, né, vagabundo? Tem um guaxinim, né? Que outro grupo da Marvel tem um guaxinim? Acho que ela tem razão. A gente tem um frango e nem por isso a gente sai por aí sem gabão. Mais poderoso da... Da blogosfera. Amigos, mas ela tem razão, cara. Pelo menos no universo cinematográfico é o melhor mesmo. O Groot, aquela porra daquele Groot lá é um alienígena. E tem a porra lá do Rato de Metranca. Que cara, é o Drax. Porradeiro, massa velha. Pô, tem o Drax. O Drax. É, cara. Mas os visuals ficaram uma bosta, hein, cara. Cara, eu gostei, cara. Ah, cara, o Groot tá parecendo o refúgio dos Power Rangers, cara. Cara, eu achei o capacete do Star-Lord muito foda. Como é que ficou o capacete cara, dele? Eu gostei, cara. Fiquei gostando da fase DNA. Ah, só. Não, então, o Star-Lord ficou legal. Até o rato ficou legal, cara. Mas o Groot e o Drax ficaram uma bosta. O Drax parece que... Você tá ligado? Cara, eles usaram a mesma maquiagem que eles usaram naquele filme lá do RCA, lá, The Man with Iron Fist, tá ligado? Tá a mesma bosta, cara. Nada. Ó, só mudou que lá era amarelo e aqui ele tá cinza. Ele vai usar esse... Bosta. Ele vai usar esse Walkman da Sony também no filme? Não sei, amigo. Coisa se mexeu. Mas sabe o que é? Tipo, porque os caras relançaram pelo Bendis agora, né? Sim, sim. Sim. E o visual do Star-Lord de novo é uma merda, cara. Tipo, acaba sendo muito Power Rangers. O antigo era fodão. Eu vi, velho. Os caras vão usar o antigo, pelo menos, né? Antigo, graça. E o Drax vai ser o Batista do WWE, né? Sim. Não, então, é o mesmo cara que fez o que eu tô falando agora lá, que fez o The Man with Iron Fist, tá ligado? É a mesma, maquiagem. Uhum. Porra, esse cara deve atuar mal pra caralho. Puta que pariu. E ele vai estar no filme novo do Vin Diesel, lá no do Riddick, tá ligado? Mas, cara, o Batista... Ele atua pra caralho, cara. Ele luta livre, cara. É, luta livre. É atuação. É, cara. Sabe que eu achei estranha essa foto aqui, ó? Ó, o Star-Lord tá parecendo o Constantine. Então, cara, você tinha falar que era um Dante, velho. Tava ali, tá ligado? Não, mas é óbvio que eles vão deixar parecido pra daí a DC não poder fazer o filme do jeito certo, né? Caralho! É um bom sinal, hein? Aquele tronco ali é o. É o Groot. É o Groot. Nossa, velho. Ele ficou todo alegrinho, cara, todo pimpão. Não, mas porra, vocês leram a. O Groot é horroroso. Que saiu pelo Comixology lá do Free Comic Book Day? Pô, cara, mas o quê? Vocês estão esquecendo. Não, a HQ que saiu do Guardiões da Galáxia. Ah, saiu de cada personagem, né? Então, ele tá meio igual aquele lá, até. Ô, cara, mas... É, tipo, ele é meio mongão, tipo, my name is Groot, assim, só fala, tipo... Groot. My name is Groot. Tipo, Matt Damon. É, tipo, Matt Damon. Cara, vocês estão deixando passar tipo, o mascotinho principal, mesmo. Cara, vocês estão deixando passar o principal, que é o uniforme da... Que a Zoe Saldanha vai usar, né, cara? Mas Zoe Saldanha não é... Cara, vai tomar teu cu, isso, cara. Isso, tá louco, cara? Que mulher, velho, sério mesmo. Que mulher gostosinha que ela é, velho. Gostosa é uma mina aí que raspa a buceta na tua perna, né? Essa é gostosa, né, Lidia? Aê, essa daí sim, hein? Ô, oh, velho. Que você não chega, mas tudo bem. Ai, claro, eu sou de fora, sou forasteiro, não posso me arriscar a pegar AIDS. Ah, velho, mas a Zoe Saldanha é bonitinha pra caramba. A Zoe Saldanha é macia, assim pra caralho. É bonita pra caramba, por isso que é viado. É, tipo, o Beyoncé mais magra. Aí. Ela fez Star Trek, não foi? Sim, sim. Fez. Não, vocês não falaram ainda do Capitão América 2? Que vai ser o prelúdio, né, pros Avengadores. É um filme mais sombrio, é um filme mais dark, mais violento. Cara, eu tenho até medo de ouvir esses termos assim no filme da Marvel, porque a gente esperava uma coisa assim do Homem de Ferro 3 e tivemos o Homem de Ferro 3, tá ligado? Eu gostei do filme. Não começa a falar mal do Homem de Ferro 3, vou ter que mandar tomar no cu de volta, cara. Ah, cara, a gente já gravou um drop sobre isso, cara. Mas o que eu tô falando é que, tipo, estavam vendendo o Homem de Ferro 3 dessas formas, e a gente não teve um filme assim, tá ligado? A gente teve um outro tipo de filme, um filme que era condizente ao que tinha no primeiro e no segundo, né? Tá bem, né? Graças a Deus. E agora estão passando o Capitão América 2 dessa mesma maneira, e eu quero ver se o pessoal vai ter a mesma decepção de não ser da mesma forma. Cara, eu tô botando todas as minhas fichas nessa porra. Eu também, filme, velho. Tem que ser bom, cara. Não pode ser ruim de jeito nenhum. Cara, porra, é... Vocês realmente esperam alguma coisa, cara, boa de um filme do Capitão América? Cara, puta, você cala sua boca, seu gordo do caralho. É uma das melhores fases do Capitão América ali, do Brubaker. Ah, mas não, tá vai ligado? Ser igual, cara. Tá louco. Não vai ser igual. Vai ser adaptação de uma das melhores séries do Capitão América. As fases esse do Capitão América 3. O Soldado Invernal é um personagem completamente errado, completamente... De certo. Não, agora, peraí, não. De certo, porque o Soldado Invernal é um personagem ruim? Eu acho que a gente vai prosseguir e a gente vai fazer um drop só disso. Eu poder... Você não tem poder. Você não tem argumentos pra falar. Você tá querendo fazer mimimi só de rabugento, velhaco, pseudo-velhaco, né? Piazinho de merda. Cala a boca, alguém... Cala a boca, se eu te derrubo. Do que você gosta? Qual filme da Marvel é bom pra você, então, frango? Nenhum. Qual personagem? Derrubei. Falou que não tem filme da Marvel que presta, derrubei. Tá, cara, então é o seguinte, ó. O uniforme eu tinha achado uma merda de primeira vez, né? Mas eu achei que ficou legal, assim. É. E o bom que ele vai usar o uniforme do primeiro filme também, né? Mas o... Sim. Uniforme no filme do Vingador eu achei muito merda, cara. Não, o uniforme do Capitão América Primeiro Vingador, aquele uniforme. Cara, do filme, do primeiro filme mesmo. É, que estão falando... Eu acho que vai ter uns prestes. Estão falando que é o seguinte, que a ideia do filme é interessante, cara, que ele vai pra um lugar que, porra, não tô acostumado, tipo, que ele era velhão, né? Era vilão e bandido, né? Era nazista e bonzinho. Ali não, né? Então tem muita gente na SHIELD que tá infiltrada, que tá servindo as pessoas, né? Tipo, perigosos jogos mentais e espiões. Uhum. Cara, vocês são uns viados filhos da puta, sabia? Derruba esse piado, caralho. Eu vou derrubar o site, então, seu filho da puta. Derruba lá, então, seu fodão. Vamos lá. Então, o que acontece? Eles estão falando que vai ter uma hora que ele vai se rebelar contra a SHIELD, porque ele vai ver que é que nem político, entendeu? Uhum. Vai se rebelar contra e vai usar esse uniforme antigo. Que o uniforme novo, na verdade, é o uniforme dele da SHIELD, né? Ele vai voltar a usar o uniforme antigo. Meio que mesmo naquele esquema lá do que ele virou capitão, entendeu? Ah, então, tipo, daí, porra, mas então, cara, antes de anunciar que o segundo filme seria como a porra do Solo Invernal, eu tava achando que ia ser mais ou menos isso, tá ligado? Que tem essas tretas da SHIELD aí, daí o que ia fazer? Ele ia largar o Capitão América, daí ia pra fase do porra lá, do Nômade, tá ligado? Porque pra você introduzir o Soldado Invernal tinha que ter o Nômade, né? Isso seguindo o gibizinho. Mas eu achei que teria essa parte do Nômade, então eles vão meio que juntar os dois, né? Sem o Nômade, assim, já que ele se rebelando contra o governo e o caralho A4. Eu acho que, cara, pode dizer bem. O próprio Brubaker falou que pelo que ele leu do roteiro, ele falou assim, cara, não é o que eu escrevi, mas eu me vejo escrevendo isso. Ah, mas ele não ia falar que tá ruim também, né, cara? É, mas sei lá, o pessoal também tem falado que o roteiro aparenta ser pelo menos o mais elaborado até agora. Os caras pegaram a minha história e fizeram uma bosta com ela. Não vai falar isso. É, tem que ver isso aí também. Mas, cara, se não der certo essa porra aí, não vou nem ver Vingadores 2, sério, não. Não, vai dar. Eu gostei do primeiro, cara. Eu gostei do primeiro filme. Eu quero acreditar, amigos, eu quero acreditar. Vocês realmente gostaram do primeiro Capitão América? É bom, cara. Eu não curti. Eu não esperava mais. Eu achei o filme bacana, mas achei que deixou um pouco a desejar, considerando que os outros filmes da Marvel estavam seguindo uma linha um pouco diferente. Tipo, eu achei um filme muito bobo, entendeu? Mas, cara, se você for pegar Thor, foi bobo pra caralho. O segundo Homem de Ferro foi bobo pra caralho, tá ligado? Você não tinha muito o que fugir dali, velho. Primeiro eu gostei porque eu sou putinha do Capitas, né, cara? É foda, né? Tem que ver o personagem ali, é legal. Mas ele teve uma pegada boa, cara. Ação ali legal, pá. Eu achei que foi aventuresco demais, assim. Não, eu achei o filme, tipo, razoável, assim. Tipo, tá ali pra introduzir o personagem, pum. Então, e o segundo vai fugir disso, né, cara? Que é essa linha mais de espionagem, pá. O segundo vai seguir uma linha... É, de espionagem, assim, cara. Pensa ali o 007 do Craig ali, daquele homem rústico. Gay! Adaptado pra Capitão América. Aquele homem rústico. Aquele homem rústico. Puta que pariu. Mas vai dizer que não. Vocês querem olhar na minha cara e falar que o Daniel Craig não é um homem rústico, cara. Traços rústicos, tá ligado? Movimentos rústicos. Caralho, Bruno. Porra. Tá bom, Bruno. Tá só bom. Me envergonha. Pelo amor de Deus. Ah, eu vi essa imagem. Só me envergonha. Mas aí, a ideia que eu vejo é do Bruno mesmo, cara. Tem que ser tipo um Ultimate Born com um heróizinho, assim. Ah, tá. Essa ideia do Bruno, sim, eu concordo. Vocês concordam também que o Craig é um homem pá? Meu, olha que mongol esse falcão, cara, tipo. O falcão, cara. Cara, quem que vocês acham? Olhando pra essa imagem, sério, quem que vocês acham que vai ser o alívio cômico do filme? Cara, só tipo, dê uma dica assim. Olha, né? Vai sofrer pra quem? Olha preto. Cara, parece uma capa. Vai tomar no cu branco. De banda de axé, cara. Vê se não parece uma capa de banda. Pode crer. O cara tá vestido, parece o. Harmonia do samba. Ele parece o cara do Fresh Prince of Bel-Air lá, tá ligado? É o Will, cara. Carlton, né? Carlton, cara. Cara, eu imagino, tipo, todo mundo, tipo, e agora, Capitão América? O que faremos? Daí, tipo, aparece o Falcão, faz uma piadinha, aquelas risadas de fundo de sitcom, assim, tá ligado? Manja, ele tá muito desse tipo, velho, essa porra. Não, o Capitão vai olhar com aquela cara de, stop it. O Jeff, cara. Tá parecendo o Jeff, cara. O Jeff, cara. E o que ele tá com a pose do Paranauê, cara? Ele tava no Paranauê, cara. É, esse Gavião manja dos Paranauê, hein? Manja. Falcão, Gavião, alto lá. Tá bom, foda-se, é tudo bucha. É tudo pássaro. Aí, ó. Tipo Robin. Ardeu. Ainda arde, amigo. Olha, o Samuel Jackson, ele tá parecendo que tem a idade que tem, cara. 60 e poucos anos agora. Aí tá, cara. Barrigudinho ali. Harmonia do samba, cara. Porra, o bagulho é muito. Harmonia da Shield. Harmonia, né, da Shield. Cara, mas só pra fechar aqui, acho que o filme vai ser foda e eu vou na pré-estreia com meu amiguinho Bruno. Mas... É nóis, isso. Vamos juntos. É pra vocês vão apreciar os traços rústicos dos personagens? Não tem o Daniel Craig, é isso. Daniel Craig. Vocês vão na estreia do Capitão? Eu vou na pré-estreia de X-Men, Dia do Futuro do Passado. Eu também vou. Isso, já passando pra próxima pauta aí, o que vocês vão achar desse. Não, pera aí, vocês vão na pré-estreia? Daí eu vou. Porra, depois conversa sobre isso. Depois, filho da puta. Porra, vamos falar do filme, viado. Calma, essa piranha, se elas falarem que sim ou não. Querendo separar amizades, olha só, Lidys. Querendo. É. Sunir, cara, o que o destino uniu, cara. É, só porque ele foi no, nos barzinhos com nós lá. É, esse filho falada. Da. Ai! Mano, o que você estão esperando aí do X-Men, cara? Esperando que vai ser um filme legal pra caralho. Vai ter, vai, obviamente, vai ser a bubucha do Hugh Jackman. Me recuso a chamar aquele puto de Wolverine como o fio condutor dessa merda, dessa história. Mas, porque cara, ele não é rústico o suficiente pra você? Não, é igual a sua mãe. Sua mãe tem uma beleza rústica, uma cavala, na verdade. Uma cavalona. Cara, tipo, porra, a história é boa, a viagem temporal. Eu acho que vai zonear mais ainda, porque X-Men, nem no cinema, que é uma coisa simples, não consegue ter uma cronologia direita, certinha. Pois é, cara, eu acho isso também, cara. Vai deixar uma zona maior, cara, ainda do que já é essa. Nem no cinema, velho. Nem aqui, o único lugar que eles podiam, porra, assim. E tipo, e ó, que eles estão. É um universo separado, cara. Não existe eles, tá ligado? Não tinha como dar errado, não tinha como cagar no pau. E eles conseguiram, cara. Fox conseguiu enfiar no cu, né? É, e aqui parabéns a todos os envolvidos. Exatamente. Bem isso mesmo. Mas eu parabéns, acho que, cara, só pra ver essa parada aí, tipo, de Sentinela e Viagem no Tempo, e o Paradoxo, e o Caralho A4, e dois Magneto e dois Xavier, vai ser legal, cara. Uhum. Não sei se vai ser melhor que o primeiro, tá ligado? Eu acho que vai ser. Ah, e vai ter o Sentinela de verdade agora, né? É, achei que o episódio ficou legal. É, eu achei legal no 3, que aparece aquela cabeça de sentinela. Cabeça, né, cara? Tipo um recado do diretor, esse é o filho da puta, esse filho da sentinela aqui, ó. Tá aqui a sentinela. No cu de vocês. No cu de vocês, seu filho da puta. Deixa eu contar com o filme. Ai, cara. Falaram que vai ter 6 metros de sentinela, né? Que bosta, hein? 6 metros, o Wolverine mesmo que viaja pro passado, pra ele encontrar o Xavier do passado. É. Cara, capaz... ele vai ser o fio condutor ali, capaz, cara, que não ia, capaz, tá ligado? Capaz que não ia botar ele, né, de protagonista, tipo, de novo. Mas cara, vai ser, cara. Vai ser, não, vai ser, a gente tá falando, ele vai ser o fio condutor. Isso que eu tô falando, cara, capaz que não ia colocar ele de novo, né. Ah, não, sim. Mas eu acho que se seguir a linha do First Class vai ser muito bom. Vai, pois é, acho que vai ser melhor que o First Class ainda, cara, eu não tô Então, tipo, eu não sei se vai ser tão bom quanto o First Class justamente por essa putaria cronológica, tá ligado? Eu acho que vai dar um mindfuck, tipo, geralzão, assim. E negada não vai curtir muito. E não... Não sei, cara. Eu acho que o público médio não vai nem saber que tem alguma coisa diferente acontecendo. Não, eles vão. Tipo, eles vão. Igual vai ser o ótimo, tá ligado? Ah, mas tem uma TV velha ali, tá ligado? Aqui vamos ver que é um filme que não passa o dia de hoje. Mas... Então, cara, sabe o que eu acho que os caras tinham que fazer mesmo? Os caras podiam rebotar essa porra aí, ó. Faz um primeiro filme com 5 originais e com o Wolverine, que tem que vender, né? Afinal, é o Wolverine. E no segundo já coloca lá Noturno, Colosso, Tempestade. Não, mas transforma o Wolverine no originais. Tira o anjo, né? Transforma o Wolverine. É pior. Pois é. Tira o anjo e bota no Wolverine. Bota o Wolverine anjo. Mas, cara, a gente puxa que legal chegando num terceiro filme, se eles rebutassem, né? Terceiro filme com aquela filmação do Jim Lee no quadrinho. Fica legal. Ia ser foda, cara. Ia ser legal. Mas o que eu vou falar, assim, ó. Eles tinham que ter feito isso no primeiro First Class, né, cara? Colocar a equipe original e fazer um negócio decente, né? É. Eles já perderam a oportunidade, já, né? Isso que é o problema. Mas eles vão colocar... Mas olha os personagens foda que ia ter. O Anjo, o Homem de Gelo... Não, é o Homem Boneco de Neve, né? O Fera... O Fera é tipo azul. Macaco... Não, o Fera peludão lá. O Fera pezudo. E aí, olha que personagem... O Ciclope... Mas se tendo ciclopasso já salva tudo já, né? E a Jean Grey, Grey que só erguia a cadeira com a cabeça. Legal. Poderzão foda. É, então, imagina, né, cara? Podia fazer justamente nisso, né? Tipo, que nem o First Class, o filme por isso é mais focado no Chavasca e no Magneto. É, cagado. Não, velho, eu ainda queria ver, tipo, os novos mutantes no cinema, cara. Eu acho que seria. Que merda, cara. Tem um brasileiro, cara. Tem mancha solar. Não. Aquela porra daquela magia, não entendo até hoje que porra, aquela mulher, ai, meu poder é do limbo. Ela não tem superpoder, essa filha da puta. Cara. Não, ela vai pro limbo, cara, ela é o fio condutor lá do bizuzinho lá. Ela é uma bruxa. É uma bruxinha. Ah, cara, os novos mutantes são legais, cara, do Clash. De fazer uma. Eu queria ver uma série tipo Malhação com os novos mutantes, tá ligado? Nossa, depois foi. 5 horas depois aparece o Cable. O filme da X-Force vai sair. Caminhos do coração. A Dexforce, aí ó, já puxou outra aí ó, filmaço da Dexforce. Vai sair, hein, cara, os caras já começou a escrever o roteiro já. Já. Tá pra o quê, 2016? Não sei, cara, os caras também não falaram qual a versão que vai ser, né? Aham. O que vocês querem ver? Cable e Shatterstar ou Deadpool? Caralho, cara. O Deadpool. Não, o Deadpool ainda tá perigando de sair, cara. Pois é, do jogo agora, que ainda deu mais um hype. Não, cara, eu tô achando que, tipo assim, que os caras vão fazer a versão atual, né? Que tem o Phantom X, o Wolverine e o Deadpool justamente pra poder aproveitar o Deadpool, né? Aham. Acho que faz mais sentido, que o Deadpool já tá meio que caminhado. Acho mais sentido os caras fazerem essa versão do que fazer com o Shatterstar, imagina. É, então. E será que o Ryan Reynolds volta a ser o Deadpool? Segundo jogo, não, cara. O próprio Deadpool. Ele recebe uma ligação onde ele fala: porra, Ryan, eu falei que você não vai estar no meu filme, desliga, tá ligado? É muito foda, cara, é muito bom. Mas então, ele mesmo falou, o cara lá, o diretorzinho Chupeta lá, falou que vai, que ele quer, ele gosta bastante da versão atual da Uncanny X-Force, tá ligado? Certais que ele vai tirar tudo. É o cara tá... Aí é o diretor do Kick-Ass que tá fazendo o roteiro do filme. É o do Kick-Ass, é verdade. Ele também falou que ele tem mais de 20 páginas, acho, de roteiro escrito já do projeto. Mas como ele tá promovendo o Kick-Ass, ele vai dar uma atrasadinha, né? Vai dar um tempo ainda. Daí vale. Vai! E também finalmente a primeira imagem do filme que importa, né? O filme da Liga... Ah, não é o filme da Liga de Justiça, é o Super-Homem e o Batman. Então, porra, não consegue jogar Liga, mas vamos colocar os dois ali, né? Que vai rebutar, né? Vai rebutar o Batman por ali. Mas sabe o que aconteceu na real? Foi tipo assim, ai, Superman, o melhor herói do mundo. Ai, Super-Homem, o herói do que vale. Deixou que o filme deu uma bilheteria de merda e não. Vamos colocar uma coisa que a gente tem que vender, então, que é bem melhor que o Super-Homem e o Batman. Tipo colocar o Wolverine, tem razão. Um filme de que fatura 700 milhões é realmente um filme de bateria de merda, você tem razão. Mas, cara, eu concordo com os Waste, porque. Os caras estavam esperando 1 milhão. Os caras estavam esperando 1 milhão. Ah, mas agora qualquer filme de herói estão esperando 1 bilhão, cara. Assim. R$700 até o Amazing do Girafaldo fez. Do Mark Webb. Vai ter clipe descolado web. Caralho. Mas, cara, porra, vamos falar dessa bosta desse filme, né, cara? O que a fanboyzada tá esperando? Vamos falar mal dos fanboys, filho da puta, dos caquinha verde. Não, porque agora, como é que agora a gente... Eu quero ver o Batman chutando bundas do Super-Homem. Ai, eu quero ver ele dando porrada. Primeiro que não tem a porra da Kryptonita, né, cara? Que o próprio Snyder falou que não vai ter essa porra de conceito de Kryptonita, tá ligado? Certeza que eles vão ter que ser na porrada antes deles virarem amiguinho, né, cara? Com certeza. Cara, eu espero do fundo do meu coração que isso siga aquela linha das histórias do Geoff Loeb e afunde de uma vez por todas a DC nos cinemas. Cara, mas, cara, o Geoff Loeb, ele tem muita história boa. Eles têm umas lá da Krypton com o Super-Homem Batman, tá ligado? Que é da Supergirl, que eles estão, tipo, revivendo ela. Que, cara, é boa pra cacete, cara. O Jeff Loeb... Eu faço meus seus votos, Frango. Por quê? Porque o Jeff Loeb, apesar de ser ruim pra caralho, vende pra porra. Vende pra cacete, cara. Isso que é verdade. Ele vende pra cacete. Mas ele não tem umas histórias tão merda, velho. Na moral, cara. Cara, aquela história que ele faz um bicho que é metade metade Batman, tá louco. Mas sabe quando que ele é um merda? Quando ele tá sozinho, dão liberdade pra ele. Quando ele tem, tá com o Tim Sale, cara. Quando ele tá com o Tim Sale, é foda. Sim. Quando ele tá com aquele outro lá, o... Que é o Tim Sale que escreve, né? Michael Turner. É, quando ele tá com o Michael Turner também é bom, cara. Oh. Agora, quando ele tá com o Ed McGuinness... Ah, não. Aí é sacanagem, né, cara? Aí é o câncer e a forma de roteirista e desenhista, tá ligado? Na boca eu curto aquela baixa mão de silêncio, assim, que vamos mandar tomar no cu, mas eu curto. Mas então, cara, o negócio vai ser ver os dois no cinema ali. Eu não sei, que eu não consigo visualizar os dois, tipo, no cinema. Eu não consegui visualizar a Liga da Justiça, assim, tá ligado? Cara, não dá nem pra imaginar um Batman, porque depois de tudo que a gente teve do Christopher Nolan, dessa porra desse filme da TC. Mas vai ser resultado. Esquece o Batman do Nolan. Mas vai ser difícil de imaginar outro Batman. Eles vão dizer que foi o Superman que salvou o Batman daquela bomba de explodir, hein? Ai, não, por favor. Mas, cara, aí é vitória, Vigos, né, cara? Mas esse filme aí, velho, que, tipo, eles vão ter que sair dessa linha realista, óbvio, obviamente, porque não cabe, né, o Batman do Nolan. O puto lá, o primo, o irmão do Nolan, sei lá, o Jonathan Nolan, falou que vazou fora, que ele não vai estar no roteiro dessa merda. É, ele já vazou. Ele vazou. Cara, vai ser... Vem direto no... David Goyer? David Goyer, né? Cara, na moral, o Goyer era um roteirista de merda, né, cara? Desculpa, mano. Ele tem seus momentos, mas... No geral, ele é um roteirista de bosta, né, cara? O que eu mais gostei. Primeiro Batman, nossa. Muito bom. É. A gente vai ver ali. Cara, eu tô imaginando o Super-Homem levando o Batman cavalgando as costas do Super-Homem assim, pra poder viajar, tá ligado? Não, e outra, Surfando. Tipo surfando assim, tá ligado? Tipo, ou ele abraçadinho, tipo, aqueles abraços de motoqueiro com os andares de moto, tá ligado? Se agarram na pessoa assim, mano. Tipo aquele jeito, tá ligado? O que eu achei engraçado, cara, foi desencavaram aquela imagem do Eu Sou a Lenda, que tinha um cinema com. Ah, é? Um cartaz. Nossa, cara, aí, e os basiqueiros malditos. Aí eu disse, ai! Vai ter gente dizendo que, olha, a Warner já tinha planejado isso há muito tempo. Cara, desde a Era de Ouro os dois tem gibi junto, cara. Desde a porra da Era de Ouro os dois tem gibizinho junto, velho. Não gibizinho junto, né? Tipo, aparece assim. Só foi lá com, acho que o World's Finest lá com os melhores do mundo. Falando em melhores do mundo, sem fazer referência a outros podcasts, qual que é o nome do filme que vocês acham que vão ser, cara? Tinha que ser Superman e Batman mesmo, por causa da época do Loeb ali, que acho que... Mas tipo... Tem mais impacto do que o World's Finest, entendeu? Mas, cara, ia ser engraçado ter, tipo, o filme Melhores do Mundo, tá ligado, no cinema, cara. Aí ia ser legal, né, cara, o Omelete anunciando esse filme. Puta, ia ser sensacional ver, cara. Mas acho que vai ser Superman. Então, tava cogitando até que seria Superman versus Batman, né, cara? Não, cara, não acho. Então, porque daí já daria essa ideia, tipo, no conflito, né, cara? Um antagonismo dos dois ali, né, cara? Porque, porra, os dois têm, né, querendo ou não, tipo, a visão dos dois, pá, não. Mas acho que vão cagar pra isso total, cara, no filme, velho. Vão fazer um massa velho do Batman fazendo os planinhos. Com certeza. Superman, eles vão fazer dois BFFs, assim. É. Porra, essa, cara. Tá ligado aquela capa tipo, da... Tipo, era, tá ligado era aquela capa prato. Aquela capa lá da... É, da... Porra. Da Action Comics, que o Batman, o Robin e o Superman estão no... Tô numa gangorra, cara. Tipo aquilo, cara. É que eu lembrei. Vai ser tipo aquilo. Mas quem vocês acham que vai ser o vilão que eles vão usar pro filme? Cara, Lex Luthor. Porque a galeria de vilão deles é bem divergente, né? Pois é, cara. Tipo, você dá pra usar duas galerias de vilão fraco. Dá pra usar ali um Brainiac, tá ligado? Já vai ter o Batman pra fazer a parte de espionagem, tecnologia ali pra opor também, manja? Pode fazer uma coisa assim. O Brainiac, o Metalo. Porra, o Metalo? Tinha que ser o bizarro. Metalo, porra, os carinhas de metal. O Batman. Mas daí o Batman, com preparo, vai criar um desmagnetizador e vai derrotar o Metalo num golpe só. Cara, eu ouvi dizer que é o seguinte, os caras podiam fazer um negócio seguinte, que eles que depois do. Falaram que o que aconteceu no primeiro filme vai interferir no segundo. Então se tá, o cara matou, se ele for visto como uma ameaça, o Bruce Wayne pode chegar lá em Metrópolis e acho que interessado em ganhar grana, tipo, por exemplo, fazer uma parceria com o Lex Luthor pra fazer um projeto. Tipo aquela pegada, você leu aquela do Brian Azzarello lá? Aquela Lex Luthor do Brasileiro, tem essa pegada. Ah, sim, aquela clássica lá. Tem essa pegada aí do Wayne indo pra Metrópolis fazer uma parceria com o Batman, tá ligado? Que é um Wayne todo descoladão, pá. Tipo, o cara vai pra negócio e ele fica meio de olho já no Super-Homem, entendeu? Aham. Pra ver o que que... Mas, cara, que é cara? Eu tava imaginando um segundo filme, cara, do Super, tipo... No, eu acharia que podia até ser, tipo, nem imaginaria que saia com Batman, né? Mas, tipo, o segundo filme do Super seria o Lex Luthor mesmo, com aquela ideia da destruição, né, cara? Que aí, assim, eu podia até achar um pouco melhor o primeiro filme vendo o segundo. Tipo, que o Lex, né, o pão do Super-Homem, naquele sentido da destruição e o prejuízo que ele causou pra Metrópolis. Porque a culpa, né, foi toda dele, né, cara, na verdade. Não, eu ia falar, não, o Lex tá certo, cara, ele seria o herói do filme. Tá todo mundo pensando nesse plot, assim, né, mas, cara? Jogar nas costas do Superman, então... Não ia ser bom, porque ia acontecer igual o Coringa, né, cara? Ia começar a surgir aquelas páginas de Facebook, tipo, frases do Lex Luthor, tá ligado? Não ia ser legal. A culpa foi dele. Vocês acham mesmo que no filme ele seria um meio amiguinho, muito mais assim por causa do dele ter matado o Zod no final do filme, ele ter destruído a cidade? Vocês acham que o Batman ia... Ele vai ser amigo, mas tipo... cachorro, velho. Vai ser, tipo, 80% do filme eles vão estar tretados. Aí, no final, se Foi com uma regata que não vai ser flores assim, não. Mas vai ser aquela treta rasa, tá ligado? Cara, eu não sei quanto a vocês, mas eu prevejo uma merda grande e fedida. Tudo bem, cara. Eu acho que vai ser um lixo, velho. Eu não tenho nem o que dizer aí. Vai vender pra caralho. Não, vai vender pra cacete, cara. Vai vender pra cacete. A pamboiada, né, cara? Porra, eu só vou assistir esse filme se tiver o Super dando porrada no Batman, enchendo aquele filho da puta de porrada. Não, eu só vou ver esse filme Mas é uma coisa que não vai acontecer, cara. Se o cara quiser pegar uma parada mais realista, cara, uma luta do Batman contra o Super-Homem. Cara, o Batman vai virar uma poça de. Uma poça vermelha em tipo um segundo, né, cara? Não tem nem graça. Né? Pegar um negócio mais realista, né, cara? Vem dessa, cara. Porra, não tem, cara, como os dois lutar, velho. E mesmo com o Kryptonita, cara. Pô, o Super-Homem vai lá do outro lado do planeta, lá em cima, no, na estratosfera do cu do mundo lá. Solta um raio quente no olho do Batman e pronto, acabou. Não tem Batman mais. É. Bom, vamos passar pra próxima? Isso. Agora, lá, virou apresentador agora também. Lá. O Gariba não se impõe, esse filho da puta. Derruba o Gariba então, não bosta. Não posso gritar, porra. Não posso gritar. O que? O teaser do Warcraft? Não. Vamos falar do que importa agora, cara. Vamos falar dos Vingadores. Age of Ultron. Que não é Age of Ultron, tá? Vocês vão cagar pra... Que não é o Age of Ultron. Cagar pra quê? Pro golpe. Pro filme do Thor. Vamos cagar pro filme do Thor? Não, começa com o Thor, pô. Vamos falar do Thor que... Só o Loki lá já deu um show à parte, cara. Porra, aquilo foi foda, cara. A apresentação dele foi do caralho, cara. É, eu gostei. Achei interessante. Tanto que agora ele vai ser meio que herói, né? Porque ele vai enfrentar o... O maloqueiro lá. O Malak, né? O Malaco. O Malaco. O Malaco. É o Malaco, o Malekite. Mas o... Aí a Marvel sendo a Marvel de novo, transformando vilão em herói, exatamente, né? Exatamente o que eu ia falar agora, cara. É a Marvel sendo Marvice, cara. Transformando um vilão em herói, como sempre. Não, é também que esse Loki, ele ganhou proporções muito maiores. Ele é mais popular que o Thor, com certeza. Não, certeza, velho. Certeza. Tipo assim, a minha prima é meio bazingueira. Ela tem uma camiseta do Thor. E se você perguntar pra ela qual o nome do Thor nos quadrinhos, ela não sabe. Aí é Thor, né? Mas é bem nessa, cara. O personagem ficou. Agora cara, e aquela especulação do trailer lá, será que é real? Qual? Que falaram que mora o Loki entregar ele lá pro Malekith. Daí Thor fez o gesto do pegar o martelo e daí o Loki foi lá e arrancou a mão dele. Se isso acontecesse, ia ser foda pra caralho. Arrancou a mão? É, tipo acertou um negócio pra rasgar a mão do cara. Vai ser tipo Aquaman, tá? É isso que eu ia falar, ele ia virar o Aquaman. Já tem até barbinha. Vai virar o porra lá do Ricardito lá, que depois vira o... Aí ele vai colocar o martelo no lugar da mão. Aí vai cair, aí sim, hein, mas... Aí essa é a nossa velha, hein? Bota umas pochetes. Na real deve ser uma ilusão do Loki, tá ligado? Só pra enganar o Malekith. Você acha que os caras vão... Botar um pra enganar o Santo, é PG-13. Perigoso os jogos mentais. PG-13, pode tirar a mão assim, gratuitamente. Mas vocês gostaram das fotos que vocês viram, da aparência do filme? Sim. Eu vi um trailer muito foda, um pôster muito foda, tipo, malá Superman assim do Thor, avoando assim, com a capona vermelha, pá, e os rostos atrás assim. Eu achei bem, bem maneiroso daí. O figurino também tá legal pra caralho, parece que vai ter umas batalhas porradeira campal. Pareceu bem mais pegado Games of Thrones que a galera queria do que o filme. Dessa. Uhum. Eu não sei quanto a vocês, mas eu esperava, apesar de eu achar que é bem legal explorar essa coisa épica do Thor, eu acho que ia combinar mais com a história da Marvel, explorar um negócio meio tipo do espaço, aquela fase do espaço do Thor que era com... Viu o Raio Beta? Exatamente, Bill Raio Beto, todas essas coisas. Puta, cara, mas eu acho que ia ficar escroto o Bill Raio Beto no cinema, cara. Não o Bill Raio Beto, né? Com perdão do trocadilho, cara, com perdão do trocadilho, ia alienar muito um pessoal, cara. É que como... Porque no Guardiões da Galáxia, quadrinhos o pessoal tá acostumado com essas bizarrices, né, cara? Mas no cinema ia ficar... Não. Vocês concordam com uma fase no espaço, mesmo essa última do Exad Ribic aí, da Marvel, não? Não seria mais condizente com... Essa do Ribic tá foda, cara. Essa é muito PG-18 pra ser possível. Tá do caralho. Mas não seria mais condizente com o contexto da Marvel de explorar o negócio tipo Guardiões da Galáxia, Thanos... Então, cara, tão especulando que talvez tenha uma ponta entre o Guardiões e o filme do Thor. Talvez o colecionador tentando pegar alguns artefatos que estão em Asgard. Em Asgard, né? É, então, porra, por isso que tá foda esses filmes aí da Marvel, cara. Essas ligaçãozinhas são muito legais, cara. É. Mas é que, tipo, eles têm com Guardiões, agora falando um pouco do Guardiões, né, que é voltando lá que a gente tinha comentado, eles têm essa pegada espacial aí pra aproveitar agora, né, cara? Então, eu acho que esse filme vai ser foda pra caralho. Se eles conseguirem investir bem nos quadrinhos... O Guardiões da Galáxia vai ser foda, velho. Mesmo se seguir que nem os quadrinhos, cara, vai ser puta, uma bosta, cara. Meu, na boa, tipo assim, sabe a porra do Ted lá, não tem sucesso pra caralho, o urso lá? Imagina o Rocket Raccoon, cara, vai ser personagem do ano, assim, cara. Com certeza, vai virar tipo o Loki, né, vai começar a ter camiseta do... Vai ser proibido no Brasil também. Meu, é tipo o Ted. É o Ted com metralhadora, velho. Isso é muito mais massa, velho. É, eles estão mostrando um gatinho malvado, aí o cara vai achar que é um gato, né? Estão mostrando um gato malvado, isso aqui com a metralhadora, não pode, isso aqui. Incentiva o uso de armas. Algum deputado federal vai querer proibir também. Mas é que nem falaram, ó, tipo, meu, é um Pikachu de metralhadora, o Kratos verde. Ele é meio cinza, na verdade, né, cara? Mas eu acho que o Photoshop que fizeram no Batista não ficou legal, não. Ele não ficou parecendo o Drax nos quadrinhos. Não, tem nada a ver com o Drax. Ele ficou parecendo um cara, tipo, morto, petrufado, sei lá, velho. Peraí, quer ver, frango? Olha lá, que é tipo um Grodd, tá falando? Como é que ficou? É, exatamente. Pô, eu acho que eu bati o recorde sem ser derrubado agora, né? Eu tô há 26 minutos sem cair. Você se comportando, se comportou, então ganha estrelinha. Aqui, ganha estrelinha no final. Essa aqui é ele no... O Franco, esse aqui é ele no The Man with the Iron Fist, ó. Manda aí. O Batista lá, veja aí. Ah, sim, eu vi esse filme na TV. É, então. Puta merda, eu vi esse filme. A maquiagem é bem parecida, pode ver, ó, cara. A roupinha é bem parecida. Só muda a cor dessa bosta, mas o... Nossa, a morte dele nesse filme é completamente bizarra, meu... Nossa. Deus. É escroto demais. O homem dos punhos de ferro. Cara, é produção, punho, né? De ferro, hein? Os punhos de ferro. É, cara, olha aí, ó. Olha, é uma dica, é tudo a Marvel, é conspiração da Marvel. É o Tarantino fazendo punho de ferro, né, cara? Ah, isso o punho de ferro ia ser um personagem legal. Cara, isso ia ser muito legal. Não, botar Tarantino pra fazer o Power Man, tá ligado? O Luke Cage, cara. É, os dois você tá legal? Puta, ia ser foda. Ia ficar uma coisa meio Jack Brown. É, botar pra fazer os dois lá, o time lá, os Heroes for Hire, né, cara? Imagine, cara. Pô, mas ó, não seria uma má ideia, tipo, se essa série da SHIELD, se cada um diretor dirigisse cada episódio, pô, não seria uma má ideia. Mas provavelmente assim, cara. Essa então, série... conseguir, tipo, sei lá, House of Cards, por exemplo, teve bastante diretor diferente dirigindo, David Fincher, o Schumacher, todo mundo. Essa ideia, assim, pega mais quando é antologia, né, cara? Quando é uma série de, tipo, são séries de antologia. Tipo, maioria de série de terror, ficção científica, dá pra fazer isso. Essas que, tipo, vai ter uma historinha mais contínua, tá ligado? Sem essas quebras, eu acho que é um pouco mais complicado, cara, de botar vários diretores, tá ligado? É. Sim, talvez pra preparar pros outros filmes, mas acho que uma vez que acabe essa segunda leva de filmes da Marvel, se ainda tiver a série, seria uma boa trabalhar esse negócio de antologia. É, não, e se passa a série aí, tipo, vai servir pra, tipo, dar ênfase em até outras séries, né, cara? Tipo, de outros grupos, assim, merdas, personagens merdas, tá ligado? Pô, faz uma série de Ilhas, cara, fica foda pra caralho. Pô, série de Ilhas, cara, já tem uma série, não, nada a ver. Não, não tem nada a ver, cara. Legal, cara. Já tem aí, mas... Tem que ter uma série do Next Wave, cara. Porra, mano, pega as equipes merda, cara. Mas uma série dos exilados, tá? Ah não, essa deve ser da Fox. É da Fox, mas seria. Tem mais algum. Ia ser legal uma série do Deadpool, né? Ele é um personagem que funcionaria muito melhor pra uma série do que pro filme. Cara, eu visualizei. Desenho humor negro, cara. Exatamente. Uma animação pelo Adult Swim, cara. Uma animação pelo Adult Swim do Deadpool ia ser do caralho. Realmente. Na boa, que o jogo funciona muito melhor que o Cash B do Deadpool. Concordo, velho. O jogo fica muito bom. Do caralho, cara. Não, tem tanta equipe merda assim, cara, que dá pra você fazer. Aquele lá do acho que é. Ai, caralho, que tem o Blade, tem o Mobius lá, o. Aquele grupo que tem o Justiceiro Frankenstein? Não, tipo, não. Noite, aquela antigona dos anos 90, tá ligado? O Filhos da Meia-Noite, não é, cara? Isso, Midnight Sons, isso mesmo. Filhos da Meia-Noite, tá ligado? Midnight Sons. É, dava até pra reintroduzir daí, tipo, o Blade no cinema também, tá ligado? Na boca, acho que os caras vão pegar e fazer uma equipezinha nova pelo Marvel Now aí, com o Blade, com o Motoqueiro Fantasma, só pra ser filme junto também, velho. Também, olha. Tô achando umas coisas dessas, né? É só não chamar o Nicolas Cage pra fazer de novo, que tá valendo. Eu acho que... Cara, Nicolas Cage tem a grande Politis. Capacidade de afundar o filme. Pergunta pro Politis, cara. A gente tava no busão, entrou um cara igualzinho ali. Caralho, igualzinho, cara. Quem mandou cara, usar o busão, velho? Que decadência, né, cara? A gente deu muita risada. Cara, capaz que seja, né, cara? Não, não duvido. Podia ser, cara. Ele não... Do jeito que ele é trecheira, tá ligado? Anda pra qualquer merda, não duvido ser ele. Herói. Herói demais. Três vezes, né, cara, de botar o Nicolas Cage de novo. Ô, mas não tinha rolado, não tá rolando uns boatos falando, a gente tá falando de Quarteto Fantástico, galera? Então, eu cheguei até a ver um pôster na internet, mas eu não sei se é oficial. O pôster eu não vi, cara. Não deve ser, cara. Então, mas, pô, eu tenho certeza que... Eles têm que se coçar rápido, né, velho? Porque eu acho que eles estão pra perder, né, os... Não, vai sair, cara. Vai ser com o Josh Trank lá, que vai dirigir o filme. Sim, então, é isso. É, então, mas, tipo, vai sair quando? Se não me engano, a Fox tem até o ano que vem pra fazer. Pois é, senão vai acontecer igual o Demolidor. Perde os direitos. Nossa, cara. Aí sim. Vai sair um filme, se fizerem um filme em um ano, hein? Não, pense, cara. Tá bom, né? Qualidade. É, aquele coisa feito de papel machê também, bem legal. Cara, sabe o que é o pior? Tipo, eu, né, nem curto muito o Quarteto Fantástico, na real, mas seria mais pela vida dos vilões, que eles têm a galera de vilões fodida, né, cara? Putz, cara, e a vida do Galáxia. Eu acho que destino. Cara, o Destino, velho. Destino é um foda. Topeira, cara. Se eles fizessem um filme numa pegada ficção. Se eles fizessem um filme, uma pegada ficção científica, ia ficar bom pra caralho. Tinha que ser, cara. E pelo surfista, né, cara? O surfista também ia vir, cara. O surfista ia vir, o maior herói cósmico de todos, cara. De todos. Chupa, novos deuses, chupa. Espero que não façam pra voltar pra Marvel, pra editora que vale tiver os direitos. É o melhor herói cósmico de todos. Nada acontece de bom comigo. Eu perdi a Xalabau. Ninguém gosta de mim. Os homens não me amam. Ele é muito bom, meu. Ah, não. Ó, Zueixo, não. Zueixo, para de ver. O herói emo. Cara, não. É emo e careca. Tá, é o Horácio, velho. Ele é o Horácio prateado. E com braços um pouco maiores. Cara, Bruce Willis também é careca. A série dele lá que o... Eu sou careca, pô. Viu só? A série. E aí, você quer um argumento melhor que esse do que não, pra não. Que não é a série do. Lá, a primeira série dele do Stan Lee lá com o John Buscema, cara, é do caralho, velho. É sério. É. Não, e a história caralho é mesmo. Não, vocês já viram aquela. Aquele do Stan Lee com o Moeb. Parábola. Parábola também é bom pra cacete. É bom. Não, mas eu acho que a melhor minissérie que eu já li do surfista é Requiem. Requiem é foda. Cara, na boa, eu chorei no aquilo. Eu acho que foi. Acho que aquele lá foi teu melhor post que você viu na vida, Franco. Eu acho que você podia, tipo, me encerrar lá agora, que você teria feito uma coisa. Se aposentar. Pode se aposentar. Se aposentar, velho. Aquele post ficou bom, cara. Obrigado, fiquei feliz agora, ganhei a noite. De nada, cara. Acho que eu vou chorar de felicidade que nem um ninja em posição fetal ali no cantinho, um segundo. Olha lá, beijos. Pera, enquanto isso, a gente tem mais algum outro filme aí pra gente falar aí? Eu tenho Vingadores, né, cara? Além do Vingadores, tem mais algum? Não. Cara, tem o 300. Ai, cara. Porque a gente pode falar do filme do. Os ADC foram os Tem que as dois, é, que eu caguei pra que as. Vocês viram aquele trailer da Hit Girl? É verdade. Ficou foda. Eu achei engraçadinho. Vocês gostaram do primeiro Kick-Ass? Eu achei foda pra caralho. Ah, é? Eu não assisti até hoje. Eu curti tirando, tirando o jetpack. Acho que é legal, cara. É legal, sim. Eu acho que segue uma linha de filmes de super-heróis interessante, assim, meio cômica, meio violentona, assim. É um filme divertido, né, cara? Dá pra assistir boa. Bom, sai dessa bosta de Mark Millar aí, caguei pros caras. Ah, vamos tá falar do... Oh. Eu sabia que o Raul Kai ia se queimar, assim eu falei. Eu também, ô filho da puta. Mas você não liga pra mim. Eu não ligo pra você, Gariba, você pra mim é irrelevante. Sou nariz. Mas tem os filmes da DC que especularam lá, Homens Metálicos, cara. Caralho. Homens Metálicos? Que porra é essa? Homens Metálicos? Cara, isso é de cavalo do buraco, realmente. O Bruno deu o palpite mais plausível até agora. Os ex conhecem. Um pornô gay. É, vindo da DC eu não duvido. São cinco robôs, feitos todos de metal, só que eles são tipo metamorfos, eles não é... Eles viram objetos feitos daquele metal. Eles devem pegar uns personagens assim bem aleatórios, porque se eles fizerem merda, as pessoas não vão ter como reclamar, porque ninguém conhece mesmo. É dessa, né, cara? É um grupo tão bosta, cara, que podia sair até na série da Shield, cara. Ah, podia sair até no programa da Xuxa, velho. Ô, falando em coisa merda que é DC, cara, DC tinha que aproveitar, cara. Essas paradas mais que ninguém conhece, merda delas. Pô, eu acho que um filme da Patrulha do Destino seria do caralho, cara. Não, e eu acho que seria um filme da Patrulha do Destino e uma série dos Titãs. Mas, do Pérez. Qual fase? A fase do... Do Morrison. A fase do Morrison. Ia ser foda, cara. Você tinha que chamar uns caras tipo David Lynch pra dirigir, né, cara? Não, puta, velho, imagine aquela fase do Morrison. Imagina a viagem, velho. Ia ser uma viagem desgraçada, cara. Mas seria do caralho. Acho que não ia dar audiência, cara. Tipo, três pessoas no planeta iam entender essa bosta. E entre elas não tava o David Lynch, tá ligado? Nem o Morrison, tá ligado? É, exatamente. E o Aquaman que foi especulado. Ah, mas já foi foda, certo. Cara. Aquaman. Cara, eu acho que. Aquaman. Porra. Eu não lembro. Foi especulado também que pode ser um provável filme. Ah, eu não lembro. Eu acho que eu assistiria um filme do Aquaman só pra poder dar risada. Porque. Porra, um filme do Aquaman. Cara, eu também assistiria um filme do Aquaman. Cara, se você vai fazer um filme do Aquaman, cara, tinha que fazer... Teria que ser baseado naquele do Bruce Timm, da Liga da Justiça. Não, eu ia falar que eles tinham que chumpinhar aquela HQ lá do... Jones? Do Namor, cara, lá nas profundezas. Pô, aquela do Zad Ribic? É, puta, ia ficar do caralho, velho. Sério, aí tipo, porra, pegar uma pegada de terror assim, tá ligado? Porra, mas aí apareceu o Aquaman montado num cavalo marinho. Porra. Não. Não, cara, faz um cavalo marinho, tipo massa velha, com corrente, tá ligado? Com os olhos vermelhos, assim, tipo, com umas chamas. Que cospe fogo embaixo d'água, tá ligado? Aí o Nicolas Cage podia fazer o Aquaman. Caralho, também. Que do caralho, velho. Nicolas Cage com o Aquaman, velho. O foda é que disse que pra gravar na água, disse que sai caro pra caramba, né? Parece que é uma das coisas mais caras em Hollywood eu gravar na água. Eu acho que juntar Nicolas Cage com Aquaman ia ser a junção de duas coisas tão merdas, mas tão merdas que o filme ia dar volta. Muito foda, cara. Porque tá bom, aquela... Não. Olha o que seria foda. Pega, tipo, Aquaman, faz essa pegada, tipo, meio terror e faz o estilo do tubarão, cara, tá ligado? Faz o estilo do tubarão, assim, velho. Puta, ia ser com o Nicolas Cage, obviamente, né, cara? Ia ser do caralho, velho. Não, ele podia fazer um crossover com o Shark Tornado também, né? Sharknado. Pode... É, que eu não sabia nada, cara. É um prequel do filme do Aquaman, é o Sharknado, ele. Ele tá boladão e manda os tubarão pra matar as pessoas, cara. Olha só. Agora falando, tipo, voltando a falar da merda da DC, se essa série da Marvel e da Shield desse certo, cara, eles podiam aproveitar, tipo, essa pegada do Super-Homem e talvez Liga da Justiça e fazer uma série com a Legião, cara. Não, cara, eu acho que tinha que fazer uma série com os novos Titãs, o George Pérez. Aquilo vende muito. Eu visualizo o filme ali, cara. Eu acho que, tipo, série de grupo, é muita aquilo, gente aquilo pra pagar, muito salário, muito gasto. Então, mas, tipo, por isso mesmo, pega ali os novos Titãs, a Legião que tem um monte de herói bucha, um monte de gente com poder merda, tá ligado? Bota aí, porque, tipo, eles não é todo mundo, né? A Legião, tipo, é por fase, né? Eles têm pessoa que tipo, tá gerenciando ali. Uma hora é a gerência de um, daí muda todos os personagens, vai pra outro. Cara, vai fazer uma rotatividade alta, cara. Imagina eles adaptarem a saga das Trevas Eternas, aparecer o Darkseid, e aí ainda poder pôr o Darkseid no filme do Superman. Essa não, mas isso tinha que ser o final, né? Porque, o Darkseid, quando aparece na saga das Trevas Eternas, ele veio do passado, ele tava congelado lá, daí ele fez o DNA do pessoal. Aquilo é foda pra caralho. Não, porra, é o Polevitz, né, cara? O cara é do caralho. Eu vejo um filme dos Titãs, mas uma série não. Um filme seria viável, cara. É, então, como eu falei, exatamente. Eu acho que a série da Legião, cara. A série eu vejo da Legião, cara. Puta. A série ia acabar ficando parecida com o Smallville, eu acho. Podia botar o Lobo, cara. Imagina, tipo, porque, porra, a parte cósmica da DC, cara, é do caralho, velho. É muito melhor do que da... Eu acho melhor que da Marvel, tá ligado? Vamos voltar pros Vingadores, porra. Vamos voltar pros Vingadores. Pra começar, menos confuso que o da Marvel. Bem menos confuso. Cara, não tem o que falar do Vingadores. Cala a boca. Vamos acabar, então. Tava tão legal o papo, Gariba. Caralho, você... Também acho, velho. Só porque você é broxa, você quer cortar foda dos outros, cara. Já estourou o tempo, Bruno. A gente já estourou o tempo demais. Depois você quer falar sobre isso, você faz um podcast sobre isso e me manda. Vou fazer. Eu vou abrir. Tá bom, eu vou abrir um site, tá? Ali sozinho, eu mesmo e eu, tá ligado? E vou fazer podcast monólogo. Faz um post, Bruno. Faz um post sobre isso e manda pro. Manda o post do leitor. Post não trabalhamos. É um viado, meu. Então, alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre Vingadores ou não tem nada pra falar sobre Cara, o que dá pra falar do Vingadores é que vai ser foda pra caralho. Não é o Age of Ultron. É, o Age of Ultron só pegou o nome pra ir no hype. Pô, não vai ter o rank pinzaço, cara. Cara, isso me deixou... Isso foi uma picaretagem de orquezada muito boa, hein, cara. É só o nome. Mas, cara, pô, imagina, tipo, só é o que falta. Tipo, já é totalmente focado na porra do cachaceiro lá. Só que falta ele agora que inventar a porra do Ultron, cara. Pô, vamos se fuder. É idiota, cara. Eu acho que o Ultron funcionaria melhor no cinema do que o Thanos. Eu acho, pelo menos. Não, mas o Thanos vai estar no Guardiões, né, cara? O Thanos vai estar no Guardiões ali, que é mais crível. Pois é, só mostraram ali. Mas o Thanos não é um personagem muito foda pra estar num filme de personagens ainda tão pouco conhecidos. Cara, todas as sagas dos Guardiões agora ali, foram Guardiões, cara. É, foram os dois. Não tem mais a Terra. Daí o Thanos ficou mais bucha, ficou viadão, tá ligado? Então, mas daí saiu, eles não mexem, mas os Vingadores já passou, cara. Vingadores só, tipo, na trilogia do infinito lá e foi. Não, mas olha aqui, mas ele ainda vai ser usado em Vingadores, cara. Os caras não iam deixar também ele no final. Ah, não, não. Pra... Ah, não, sim, ele vai, deve ter uma ponta, alguma coisa assim que vai. Eu acho que ele vai, tá ligado? É, eu acho que ele vai. Bom, os caras não vão conseguir derrotar ele, daqui a pouco ele vai faltar pro terceiro filme. Não, eu acho que, tipo, ele já vai ter alguma coisa com ele no Thor, tá ligado? Que daí vai levar pro Guardiões. E daí do Guardiões ele pode ter algum resultado daquilo ali no filme dos Vingadores, tá ligado? Então vocês acham que o Thanos ele vai ser o grande, grande vilão cinematográfico da Marvel? Isso. Ah, eu acho, cara. Que ele é o que tem cacife pra levar isso, tá ligado? Ele é o único. Ele tem essa pegada, assim. É, o único, assim, que tipo, consegue levar esse título, assim, nas costas, tá ligado? Vocês já leram aquela fase? Vai ser, fase, tipo, o Darkseid da Marvel. É, isso. Ele já é, né, o Darkseid. Ele é melhor que o Darkseid. Mas vocês já leram aquela história em que o Thanos luta com o Galactus? Já, cara. E aparece o Adlock. Já. É. Tosco pra caralho aquilo. Aquilo acabou com o Thanos na minha mente. Ele tem tipo um sidekick, que é um duende. Um duende bebedeiro. Ele sempre teve lá aquele porrinha lá. Esqueci o nome dele lá do... São dois, na verdade. Eu esqueci o nome dos caras agora. Mas, cara, eu acho que o Ultron é um vilão foda também. Não, é pra caralho. Pô, aquela saga Ultron limita, que ele mata um país lá, é foda pra caralho, velho. Extermina, né, cara? É. Esses vilões sintéticos são legais pra caralho, cara. Eu acho foda, tá ligado? Ah, e vai ter o Vindilzaço, né, cara? Será que o ídolo Inspiração pra Vida vai aparecer no filme, amigo? Cara, ele vai ser o Visão, né, cara? Porra, ele não. O Visão não ia ser o Agente Coulson? Mudou, filhão. Mudou. Agente Coulson tá no... O Agente Coulson. É, Coulson, agora é o... A folha agora... lá do papel, né? Então... É, o desenho. O desenho só Coulson. Agora ele vai, agora ele é o Vindice. Certamente ele foi atravessado por alguma coisa. Então, daí agora daí vai ter essa putaria aí já pra colocar eles como um papelzinho romântico lá da piranha da Wanda, né, cara? Cara, o Vin Diesel é o ator menos filósofo, assim, menos filosófico pro papel que eu conheço. cara, e ele vai, tipo, ele não, ele falou que ele tá, essa pegada meio shakespeariana, tá ligado? Tipo, porra, o Vin Diesel, cara. Caralho, ele tá, isso vai ser ele muito sensacional. Cara, eu acho mais fácil ele ser o Thanos, cara. Eu também acho. Só pode estar de sacanagem fazer um negócio desse aqui. Não, cara, sensacional, cara. Sensacional. Que usaço aí. Eu boto fé no ídolo. Eu acho que ele vai ser o Visão. Eles vão pintar ele de branco, é alaranjado. Vermelho e verde, né? Então, cara? De vermelho e verde, foda-se, tá pronto. Cara. Bom, se bem que a gente esqueceu de falar do Homem-Aranha, né? E do Electro, o negão. Ah, cara. Não, só pra botar foda-se o Homem-Aranha, cara. Ah, cara, não tem nada pra falar desse filme, cara. Tá boa. Tá bom, desculpa, só quis ser útil, tá? Desculpa. Cara, não, esse filme é merda demais. Fora. Não, tá na minha cronologia. Fora a Feiticeira e o Mercúrio, você tá esperando ver mais alguém? Então, mas fica nessa treta judicial aí da Marvel e da Fox, cara. Porque são mutantes, né, cara? São mutantes. É. Mas o que pode acontecer? Eles irem pra Marvel sem o nome, né, Mercúrio e Feiticeira Escarlate, né? Eles podem ir simplesmente como os filhos do... Mas, puta, vai ser Vando filho de Pietro. Vando Pietro, filho do, de um... Sei lá, cara. Filho de um judeu. Que filho tem poderes, de um cara aí. Que tem poderes de metade... É, cara. Pô, era um cara que fugiu lá da Alemanha nazista, tinha uns poderes magnéticos. Filhos do Dr. Polaris. Filho do Dr. Polaris, né? Porra, cara. Ah, não precisa falar quem é o pai dos caras, né, mano? Tá? É verdade, eu cago pra isso. Caga pra isso, seu irmão né? Super poderoso. Caga. Tipo super gêmeo. Super gêmeos que valem. Mas eu resumindo, eu aposto no filme, eu queria ver, tinha que colocar o Pantera, cara. Pantera e o Visão. Eu acho os dois bem mais jogo do que a Wanda e o Pietro. O Pantera é uma parada que os caras vão testar aí nessa porra dessa série da Shield, cara, na tua frente, tá ligado? Será? Ah, cara. É bem provável. Eles vão botar um herói ali. Se o herói der certo e nada gostar. Não, ele é mais personagem, cara. A mitologia dele é bem maior pra caramba. Não, mas por isso, mas o. Cara, não, sim, quem conhece, muito mais, cara, mas... Quem conhece o Pantera fora, tá ligado? Tipo, o personagem é um personagem conhecido, cara. Ninguém conhece o Pantera. Conhece, porra. Não, conhece. Não. A gente, né, cara? A gente ali. Não, velho, todo mundo sabe que ele é o herói negro da Marvel. Talvez, não. Coloca ali, cara. Eu só conhece mais Não, o herói negro da Marvel é a Tempestade, cara. É, Luke, é verdade, é a Tempestade, é. Então, coloca ali, Nigga Batman. Duvido que não vai fazer sucesso, essa porra. Não, mas tipo, cara, testando ele ali, daí dá pra você abrir o leque ali da mitologia foda dele lá em Aquaman. Tá ligado, leque? Leque, tá ligado? Ah, leque. Enfim. Mas sei lá, eu acho que a gente cagou regra demais hoje já, a gente ia acabar com essa porra. Sim, eu ia fazer. Vamos partir pra considerações finais aqui, meu povo querido, falaram demais já. Então, primeiro, quem vai dar as considerações vai ser o Alice. Vai, o preto primeiro. Vai, Alice. Vai. Olha que bonito. Eu só queria dizer que o Gariba é broxa e o Bruno é viado. Beijos. Vê se não faz na entrada. Vai, Bruno, vai. Eu queria dizer que o Alice tem um pau pequeno. Apesar de ser preto, ele não faz jus à etnia. É que o cu do Bruno é tão largo que ele nem sentiu. Não. Já falou. Não. Não, você não tem direito à réplica. Já passou outra vez. Vai, franguinho, vai. Eu queria dizer que a Revolução Burguesa há de acontecer e esse site há de ser meu de novo. Cala a boca, vai. Derrubei porque falou. Uau! Derrubei aqui. Agora ele vai ficar zangado. Evandro? Não, cantei mais nada. Hawkai? Cara, então eu achei que a Comic Con teve bastante novidade legal. Tô botando fé em todos os filmes. Até no Aranha, eu quero acreditar, cara. I want to believe. Ficou foda o uniforme do Aranha. Só agora tem que tomar cuidado pra ver se o Mr. Freeze não vai acabar com o filme, né? Mr. Freeze, né, cara? Freeze! Claro que ele toma um choque, tá igualzinho que lá com a cabeça. Meu, muito escroto. Mais uma aí, I'm né? I'm so shocked! Mas tamo aí pra dar aquela força, né? Viu? Da América. Tem um monte de trocadilho com o shocked também que podem fazer. Puta, é o que mais tem, cara. Zwist? Bom, a gente não falou do filme realmente que importa, né, do que é o filme novo do Godzilla. Opa, verdade, né, cara? Ficou massa velho, né? Ficou massa velho, pá, eu não vi... Ficou bem massa velho, cara. Mas saiu o trailer, alguma coisa aí, cara? Mostraram as imagenzinhas, né, cara? Eu vi teaser ainda, mas... Pô, o rabo dele tem um helicóptero também de uma mosca perto do rabo do cara, velho. O bicho vai ser enorme. É, então, isso que agora eu vi esses posterzinhos. Eu vi esses posterzinhos assim, tá ligado? Não, ele. Agora... Se seguir o esqueminha da torre lá, cara, vai ser bom, tá ligado? Vai ser bom, vai ser. Caguem pra aquele Zilla lá do Emerick, cara. Foda-se aquele filho da porra. Tá ligado? Foda-se, toda lagartixa. Sou uma lagartixa do cara. É. Então, vejamos. É, minhas considerações finais é franguinho. Vai tarde, expulsa ele que tá fazendo barulho. De novo, cara, o frango não aprendeu ainda. Porra, Fran. Porra! Eu parei de fazer barulho, você tá de brincadeira. Não, cara, você tá ligado, ô Fran? Fran, você tá ligado quando a pessoa tá acima do peso, ela solta flatulência sem perceber? É. É isso, cara. Então, eu também acho, velho. Eu acho, cara, que eu tenho que maneirar no chinês. Não é o meu caso, cara. Todo mundo percebe quando eu penso. Mas enfim, o. O filme do Batman do Super-Homem vai ser legalzinho, mas Vingadores 2 será melhor, chupa. Só que não. Não, cala a boca. Você falou e eu não falei ainda. Nada. Isso mesmo. Agora é minha vez. O melhor filme de todos vai ser o Destro Eventos, é isso aí. Putz. Puta, imagina que plot twist, cara. Cheio de plot twist. É, pessoal, mandem um. Se você tiver algum post, alguma coisinha pra gente, pode nos enviar para mrgdoinferno@. MRG. Pode nos enviar. Caralho. Aceitamos ações. Não, é mrgdoinferno@gmail.com. É, pode procurar a gente no Orkut, estamos lá, várias enquetes legais. Macacos Robôs do Inferno, também estamos no Facebook. É isso aí, Fran. Vocês estão falando sério que a gente tem Orkut? Twitter, mas claro que temos, Fran. Que temos. Puta merda, velho. Que blog, isso? Né? Eu não posso sair do site um mês que vocês já fazem merda. Um mês, filho. Faz 5 décadas que eu apareço aquele site, cara. Tá por fora, Fran. Pô, o Orkut é um... Você eu apareço e vocês que não sentem, entendeu? É muito pequeno, pequeno, né? Muito pequeno. É muito pequeno. Demais. Esse pau de Felipe aí que você tem. Aí, ó. Olha aí, ó, filho da puta. Entra ali, seu caralho. Caralhinho do caralho. E o Twitter? Então, tá bom, O Twitter tá bombando, Garibo? Twitter tá bombando. Tá. Então, tá, né? Então tá. Então passa aí também. É arroba MRZ do Inferno também. Aí, é isso aí. Podem adicionar o Felipe Camargo no Facebook. Ele é bacana. Ele não xinga você. E é isso aí, pessoal. Boa noite. Galera, calma. A gente podia convidar um leitor pra participar do próximo podcast. Não tenta. Chega querendo trazer corto, querendo trazer leitor. Cara, porra, Fran. Você tava tão legal até agora há pouco, cara. Um menino simpático, sabe assim, cara? Pô, participou de boa. Desculpa, perdendo tempo com essas bobagens, participou velho. Participou de boa do podcast e até agora. É, cara, porra. Ah, velho, agora eu vou dormir triste pelo meu mau desempenho. Tá vindo bem até agora. Com a sua garibada, né? Você, agora você, bem-vindo à vida do gariba. É isso aí, pessoal. Obrigado por tudo, desculpa por tudo. Falou, até mais. Tchau, tchau. Aí, cara, falou. São 9 minutos desde que eu entrei e vou começar logo aqui então. Isso aí, meia-noite 32 agora, vamos lá. Bora lá. Fala, macacada, aqui quem fala é Gary Bilbo, apresentador que vale. Esse aqui é o Podmico número 38, eu acho, 39, não sei, não interessa também. Aqui comigo estão Evandro Louco. Ainda tô vivo. Franguinho do Capeta, que digita alto pra caralho. Para de digitar, seu filho da puta, e fala. Oi. Temos também Bruno Henrique. Com um oco abaixo de zero. Alice Speaker. Porra, franguinho, desliga essa porra de microfone, uma caralho. Puta mesmo, né? Filho da puta. Eu não vou cortar isso, não. Não, derruba. Vai. Vai, abacaxi. Voltei! Nossa, que derruba, Bruno! Ele vai ficar tendo. Vai ficar tendo. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, aí também temos a Lixis Pickles. Eu não tenho pé. E Ultimate Hawkeye. Eu ainda tô no site, amigos. Ô, oh, beleza. O Ben venceu. Porra! Não, tira ele da conversa. Eu vou bloquear. Pera aí, eu vou bloquear ele. Bloquear esse usuário. Deixa eu ver que ele vai. Parei, parei. Ó, agora se rendeu. Pronto. Agora se rendeu. Tá, eu vou cortar tudo isso aqui. Limpo block. Block. Dá ban nele, dá ban nele. Puxei ele de volta agora pra dar um. Pra dar uma chance só. Se ele... Pera aí, deixa eu ver se eu sei desbloquear, pera aí. Não, puxa ele pra conversa e tira de novo. Só puxar pra conversa, cara. Ele desapareceu na lista de contatos, peraí. Ah, eu coloquei aqui, coloquei. Fala que a gente gravou ontem. A gente só tá zoando. Fala esse meu amigo, e aí já é. Porra, tem que cortar tudo isso aqui. Puta, depois toca pro final, né? Não, meu, faz de novo, faz de novo essa abertura, porque essa bosta desse frango. É, não dá pra ficar um podcast sem tocar uma punheta, né? Enrolando aí. Ô, pesada, eu acho que não vai dar pra chameiro porque eu não sei desbloquear, cara. Clica. Ele desapareceu da listinha, cara. Não, tá ali embaixo, ó. Vai lá pra baixo que tem. Eu bloqueio o corpo. Desbloqueei. Olá! Tá bom, Franco. Ó, Pia, você tem uma chance, Pia. Se você fizer merda. Ei, cara, tá. O Bruno. Uma maldita de uma chance. O Bruno aprendeu a bloquear contato agora, Frango. Então, te acalma aí, senão vai foder com o negócio. Beleza. Vamos lá então, Gariba. Cara, só que assim, quando tu digita, cara, dá um barulho muito alto, Frango. Então, se tu for digitar alguma coisa, muda o microfone, meu. Ou compra, porra, de um desktop com um microfone bom, e daí você pode digitar longe. Tá. Enche o cu de dinheiro, nem pra ter um PC de mesa não serve. Né? Tá, cara, vamos lá. Desconsidera, vamos ver. Vai, Gariba. Pera aí. Suco de laranja. Vai. Suco de laranja. Então vou lá. Então, entenda a referência. Cala a boca, pô, tô falando, caralho. Dê referência. Caralho, só pra me fuder na edição, filha da puta. Depois eu abro essa merda, me manda lá no Facebook. É, vou cortar aqui. Não, já mandei aí, ó. Tá aí a porra do link, você é burro. Então tá bom, enfia na bunda. Não posso gritar, pô. Vira aí, champanha. Vamos lá. Posso gritar, sério, gente. Porque senão vai ficar tudo bagunçado, eu não posso gritar nessa merda, que minha irmã já veio brigar comigo já.